Uma verdade que insistimos em não ver. Paz, eu quero é mais e não tá só pedindo. Fazer não fica vendo, isso é tá reagindo. Quase fiquei frustrado, tão todos assustados. Vendo a desgraça invadir e aguentar calado. Na verdade, qual o caminho da prosperidade? Avancidade nessa sem possibilidade. Amizade de quê? De quem? Espero que eu não canse de correr atrás daquilo que eu não alcance. Olho no lance. Uma verdade que insistimos em não ver. O crime cresce, rouba nossa chance. Felicidade e relance, sem mina, sem romance. Preciso de uma luz, como a de refletores. De um coração, um cartão e um maço de flores. Provar nossos valores, na frente, atrás dos bastidores. Abrindo caminho, túneis e corredores. Misturar as cores, camuflar amarguras e dores. Calar os matadores que mentem aos horrores. Uma verdade que insistimos em não ver. Uma verdade que insistimos em não ver. De hoje em diante, bom, tudo fica interessante. Televisão mostra peito, bunda, gente fazendo transplante. Silicone pra quem não tem peito, Mike pra quem não sabe cantar. Poder pra quem não tem respeito, dinheiro pra quem não sabe gastar. Sobe. Meu cérebro entra em manutenção. Me vejo no mundo por um segundo na contramão. Solidão. Perto de um sono eterno. Me mostra o paraíso que eu te mostro o verdadeiro inferno. De terno. Nenhum traço vira gente, fica pra semente. Aquele que não for inteligente, ao mundo tão desigual. Eu sinto fome, vejo guerra. Gladiador pedindo paz lá no norte da Inglaterra. Nos jogaram em um poço, sem um final no universo. Pra nos tirarem do caminho desse tal sucesso. Se os dias estão contados, seu tempo acelerado. Pare, espere por um chamado. Uma verdade que insistimos em não ver. Uma verdade que insistimos em não ver. O show já terminou.